578 mil pessoas ativas a viver de apoios sociais, acionistas da PT querem demissão de gestores, Casa Pia absolvidos todos os jornalistas acusados de violação do segredo de justiça. Estas e outras notícias já a seguir. Sessão da meia-noite. Aos domingos, da meia-noite às duas da manhã, a Antena Web dá-lhe duas horas de instrumental para relaxar e preparar para a semana que aí vem. Todos os domingos, das zero às duas da manhã, sessão da meia-noite, a Antena Web. A administração da Portugal Telecom deverá tomar ainda esta semana uma posição relativamente aos dois administradores executivos envolvidos nas escutas divulgadas pelo Seminário Sol, que denunciam um alegado plano de controlo dos mídia. Até porque alguns dos acionistas de referência, públicos e privados, na empresa de telecomunicações consideram que as suspeitas que recaem sobre ambos, assim como os comportamentos de Rui Pedro Soares e Fernando Soares Carneiro, estão a ser prejudiciais para a empresa e querem a sua demissão, referiram ao DN alguns dos seus representantes, preferindo não dar a cara. Entre eles está o próprio Estado, que os nomeou. Quando se referem aos comportamentos, os representantes dos acionistas, em declarações ao DN, falam sobretudo dos pedidos de providências cautelares apresentadas pelos dois gestores para tentarem impedir a saída da última edição do Sol. A solução para a saída dos dois gestores pode passar pela demissão dos próprios ou, se isso não acontecer, por um pedido de intervenção da Comissão de Auditoria da PT para que esta avalie o caso, adiantaram fontes acionistas ao DN. E se houver motivo para a admissão dos gestores, o assunto será levado à próxima Assembleia Geral da empresa. A convocação de uma reunião extraordinária está fora de questão, tal como já disse ontem o próprio presidente do Conselho de Administração da PT, Henrique Granadeiro, ao Diário Económico. Isto porque a convocatória deveria ser feita com um mês de antecedência e assim só se realizaria no final de março ou no início de abril. Ora, para essa altura, está prevista a Assembleia Geral Anual para aprovar as contas. Henrique Granadeiro, contactado terça-feira pelo DN, por diversas vezes preferiu não falar. Porém, a própria Comissão de Trabalhadores da PT, em comunicado no seu site, afirma que, a serem verdadeiras as notícias vindas a público sobre o envolvimento dos administradores da empresa, num plano para controlar órgãos de comunicação social, esses devem renunciar aos cargos. E relembra que a administração da PT e o seu principal visado ainda não as desmentiram. A Comissão de Trabalhadores considera ainda que estão perante uma operação que desprestigia um dos maiores grupos económicos do país. Quer o gabinete do Primeiro-Ministro, quer o Ministério das Obras Públicas, dizem não haver nada a acrescentar às declarações já feitas por José Sócrates sobre o assunto, ou seja, que o Governo nada sabia sobre o negócio da compra da TVI pela PT, nem sobre um plano para, através desta empresa, controlar vários órgãos de comunicação social. Mesmo sabendo-se que o Estado tem uma golden share na empresa de telecomunicações que lhe confere poderes especiais, posição que o empresário Joé Berardo veio ontem dizer à Lusa que estaria disponível para comprar. Disse que se o Governo quiser vender, ele está interessado. O Governo não pode ter uma golden share, mas um acionista pode, afirmou, não querendo, no entanto, avançar com o valor para a oferta. Mas assegurou que já ofereceu ao Estado um montante substancial por aquela posição. Ongoing, outro dos acionistas privados de referência, também se mantém em silêncio relativamente ao caso PT, mas continua a desenrolar a sua estratégia para a compra de uma posição de 33% na Media Capital, empresa proprietária da TVI. Ontem, fonte oficial da empresa garantiu à Lusa que está a ultimar a venda da participação dos 23% de capital que detém na imprensa, grupo de Pinto Balsemão, dono da SIC e do Expresso, para concluir a aquisição, condição imposta pela entidade reguladora para a comunicação social. O PS e o Governo estão apostados em aproveitar as audições parlamentares relativas à liberdade de expressão e ao alegado plano governamental para controlar os mídia para abrir uma nova frente de conflito com a Presidência da República. A tentativa de envolver Belém traduz-se na lista de pessoas que os socialistas querem ouvir no Parlamento e que será aprovada amanhã na reunião da Comissão de Ética com os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP. O PS quer reabrir o caso da alegada vigilância do governo a Belém e vai propor a audição do jornalista do Público Luciano Alvarez, um dos autores das notícias que davam conta das preocupações da presidência sobre a possibilidade de estar a ser vigiada. Os socialistas acrescentaram ainda à lista já divulgada na passada semana os nomes de Teresa de Sousa e Tolentino de Nóbrega, jornalistas do Público, Lília Bernardes, correspondente do Diário de Notícias na Madeira, Luís Delgado, jornalista e comentador, Nuno Santos, diretor do programa da SIC, Augusto Santos Silva, ministro da Defesa e ex-ministro dos Assuntos Parlamentares, e um representante do Conselho de Redação do Diário de Notícias. A resposta dos socialistas às audições que começam amanhã configura assim um contra-ataque a Belém e a tentativa de envolver Cavaco Silva no debate sobre as relações entre o poder político e a comunicação social. O nome de Fernando Lima, agora assessor político do Presidente da República, foi também proposto por deputados socialistas, mas acabou por ser vetado hoje, ao fim da tarde, numa reunião que serviu para decidir sobre os novos nomes da lista. Este encontro serviu ainda para ultimar os preparativos para as audições, que no Grupo Socialista serão conduzidas por Isabel Oneto, vice-presidente da Comissão de Ética, e por João Serrano, coordenador dos socialistas nesta comissão. Nesta reunião participaram apenas o líder parlamentar do PS, Francisco Assis, e os deputados Inês de Medeiros, João Serrano e Miguel Laranjeiro. A tentativa de reabrir o caso da alegada vigilância a Belém vai amplificar o clima de guerra surda entre Belém e São Bento, mas os socialistas estão dispostos a participar nesse combate, alegando que, perante os efeitos nefastos da divulgação das escutas do caso Face Oculta, a melhor resposta é uma ofensiva contra a Presidência da República. E essa ofensiva vai começar precisamente com a introdução no processo de audições da polémica criada pelas notícias do Público sobre a eventual vigilância a Belém e pela publicação no Diário de Notícias de um alegado mail de um jornalista do Público que referenciaria Fernando Lima como sua fonte. Os socialistas estão há vários dias a fazer uma preparação intensiva para as audições, recolhendo um vasto conjunto de documentação publicada na imprensa. O objetivo, sustentam, é tentar provar que o governo não tem qualquer plano de controlo sobre os mídia, procurando em simultâneo apertar o cerco a Cavaco Silva. Esta manhã, também o PSD vai tentar fazer aprovar a audição parlamentar de Francisco Pinto Balsemão, presidente da empresa. Quanto ao calendário das audições, dia 17, José Manuel Fernandes, ex-diretor do Público, e Mário Crespo, jornalista da SIC. No dia 18 foi a vez de António Costa, diretor do Diário Económico, e Alberto Arons de Carvalho, ex-secretário de Estado da Comunicação Social. No dia 19 foi a vez de Felícia Cabrita, jornalista do Sol, e Armando Vara, administrador do BCP e arguído no processo Face Oculta. Dia 23, José António Saraiva, diretor do Sol, e José Leite Pereira, diretor do Jornal de Notícias. No dia 24, Henrique Monteiro, diretor do Expresso, e Paulo Penedos, assessor da PT e arguído no processo Face Oculta. E finalmente, no dia 25, João Maia Abreu, ex-diretor de informação da TVI, e Rui Pedro Soares, administrador executivo da PT. A taxa de desemprego deverá ter chegado aos 10% no quarto trimestre de 2009, com os analistas contactados pela agência Lusa a esperarem uma nova degradação do mercado laboral na primeira metade de 2010. Os números oficiais do desemprego são divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística. Paula Carvalho, economista do BPI, acredita que a taxa de desemprego terá chegado aos 10% nos 3 últimos meses do ano, estimando que a média para o conjunto do ano se tenha fixado nos 9,4%. O BPI acredita que o desemprego vai continuar a aumentar e que o ponto mais elevado aconteça na viragem do primeiro para o segundo trimestre de 2010. De acordo com Paula Carvalho, nos últimos 6 meses do ano é expectável uma ligeira recuperação do mercado laboral, mas o desemprego permanecerá elevado, uma vez que a economia não será capaz de gerar ainda postos de trabalho. O setor da construção continuará, na opinião da economista, a ser o mais penalizado, mas também todas as atividades onde o desemprego é mais precário, nomeadamente nos ramos da restauração, serviços ou indústrias tradicionais. Para Rui Serra, economista-chefe do Montepio Geral, a taxa de desemprego entre outubro e dezembro deverá situar-se nos 10,4%, uma subida de 0,6 pontos face ao trimestre anterior e de 2,6 pontos face ao período homólogo. Em termos médios anuais, a taxa de desemprego deverá ter sido de 9,55%, um valor que compara com os 7,6% verificados em 2008. Assim sendo, para Rui Serra, o desemprego não deverá começar a descer antes do final do corrente ano, mas os valores tenderão a ser inferiores aos que foram registados durante o ano passado. A nível setorial, segundo o economista, os setores da indústria e da construção continuarão a ser dos mais penalizados em termos de evolução do emprego, bem como dentro do setor dos serviços, o comércio a retalho. Os elevados níveis de desemprego deverão obrigar o consumo privado a manter-se em níveis anémicos, o que, por sua vez, condicionará uma recuperação célere da atividade retalhista. O governo estimou, na proposta de orçamento de Estado para 2010, que a taxa de desemprego no conjunto de 2009 se tenha fixado nos 9,5% e que chega aos 9,8% este ano. Aos sábados à tarde, a Antena Web passa a transmitir Alma Lusa, um programa sobre a música tradicional portuguesa, sem esquecer os artistas que já fizeram ou fazem sucesso no cinema e teatro portugueses. Fica a conhecer um pouco mais deste pequeno, mas vasto país. Entre as 16 e as 18, Alma Lusa, na Antena Web, com Carlos Bonaparte. Às quintas-feiras, dê meia volta no tempo com a Rádio Antena Web. Entre as 18 e as 18h30, Carlos Bonaparte traz-lhe sucessos de outros tempos. Uma forma diferente de finalizar a tarde. Meia rotação. Às quintas-feiras, entre as 18 e as 18h30, só aqui na sua Antena Web. Antena Web dá-te música. Leonor, bela verdura, vai formar. Música. It's just another manic Monday. Wish it was Sunday. E mais música. Vai, espelho de água, trata e guarda o que é nosso afinal. Antena Web. Antena Web. todos os dias de segunda a domingo na Antena Web, Stereo Press, um momento de reflexão sobre um tema da atualidade na voz de Jota Salvador. Vindo diretamente do Brasil para a Antena Web, Stereo Press, todos os dias de segunda a domingo às 20 horas. A família lutou anos a fio, mas Carla está na iminência de ter de abandonar o curso superior porque a Universidade do Minho recusou renovar-lhe a bolsa de estudo. As duas irmãs, que estudam medicina na Universidade do Porto, têm direito a apoio financeiro. A família de Famalicão vive com dificuldades económicas. Os pais foram obrigados a encerrar o mini-mercado e a mãe continua desempregada. Mas ainda assim, Carla, estudante de gestão, viu indeferido o pedido de apoio social. O mesmo apoio que teve no ano passado e que lhe permitiu pagar as propinas e suportar as despesas com os estudos. O mesmo apoio que as duas irmãs que frequentam a Universidade do Porto estão a receber. Contactada pelo JN, a Universidade do Minho justifica a decisão com regras técnicas, admitindo que estas regras podem diferir consoante as instituições de ensino superior. O indeferimento do pedido de ajuda surge numa altura em que os pais foram obrigados a encerrar o mini-mercado que era sustento da família, e num ano em que uma das suas irmãs entrou para o curso de medicina. Carla tem três irmãos, todos a estudar, um no 10º ano e duas no curso de medicina. A mãe está desempregada e o pai trabalha agora no ramo dos seguros. Quando em maio entregou os papéis para pedir a bolsa de estudo, ainda tinham um mini mercado, mas entretanto os seus pais tiveram de fechá-lo porque já não dava. Carla acrescentou que os pais encerraram a atividade no final do ano passado. Sem negócio e com mais uma filha a frequentar a universidade, a família tratou de atualizar a informação nos serviços de ação social da Universidade do Minho. Contudo, de nada valeu, porque o pedido de bolsa de estudo não foi atendido, mesmo depois da reavaliação do processo. Contactada pelo JN, a Universidade do Minho refere que os cálculos do rendimento da família resultam num valor de capitação média mensal que excede o limite máximo para a atribuição de bolsa, e acrescenta que a cessação da atividade da sociedade dos pais não exclui o agregado familiar dos proveitos apurados em sede do IRC 2008. Por outro lado, diz que se baseia em regras técnicas adotadas pelas instituições do ensino superior público que aderiram à plataforma eletrónica de candidatura a bolsas. Admite, contudo, que há instituições de ensino superior público com regras técnicas diferentes e que podem implicar diferentes resultados de análise. Poderá resultar a discrepância de resultados de candidatura à bolsa entre irmãs, situação que continuará a acontecer quando não existir um documento com regras de análise únicas a nível nacional. O Tribunal de Oeiras absolveu terça-feira as 20 de jornalistas das redações da SIC, TVI, Expresso, Visão, Grande Reportagem e Lux, que estavam acusados de ter violado o segredo de justiça no processo Casa Pia. O Tribunal considerou que, em sede de julgamento, não se fez prova dos factos constantes do despacho de pronúncia. Entre os jornalistas que estiveram em julgamento, contam-se os diretores da SIC, Alcides Vieira e Ricardo Costa, o ex-patrão da TVI, José Eduardo Muniz, e o antigo diretor do Expresso, José António Saraiva, atual diretor do Sol, além de nomes como Pedro Camacho, Felícia Cabrita, Lourenço Medeiros, Ana Leal, Mário Moura ou Manuela Moura Guedes. Os arguidos estavam acusados por um ou mais crimes de violação do segredo de justiça ou seja, por terem alegadamente tomado contacto indevido com matéria processual coberta pelo segredo da investigação relativa ao processo de pedofilia da Casa Pia de Lisboa. O livro do ex-inspetor da Polícia Judiciária Gonçalo Amaral, A Verdade da Mentira, vai continuar retirado das livrarias, decidiu a juíza Maria Gabriela Cunha Rodrigues, que julga a providência cautelar interposta pelo casal McCann. Da mesma forma, o vídeo em que Gonçalo Amaral defende a tese de que os pais de Maddie McCann estão envolvidos no seu desaparecimento vai continuar a não poder ser emitido. Nem o ex-inspetor da Judiciária nem a TVI puderam referir-se ao assunto. A juíza transmitiu a sua decisão esta manhã aos advogados no seu gabinete no Palácio da Justiça em Lisboa. Esta decisão poderá ainda ser objeto de recurso, como aliás está a ponderar o advogado da TVI, Miguel Coroadinha. A este incidente processual, que é a providência cautelar, seguir-se-á a ação principal que tem em vista a retirada definitiva do livro do mercado. A operadora corta preço de smartphones topo de gama, como o iPhone, dentro de novo pacote. A Ótimus quer massificar o acesso à internet no telemóvel para aumentar o tráfego de dados e, por isso mesmo, avançou com saldos nos smartphones topo de gama, como o iPhone, o HTC Hero ou o BlackBerry Bold. Está a subsidiar-se a oferta de telemóveis de forma muito agressiva, admitiu Joana Ribeiro da Silva, diretora de marketing para particulares da operadora móvel. As receitas de dados cresceram 150% de 2005 para 2009 e já representam 28% do total das receitas da Ótimus. Reforçou, especificando que a meta é que em 2010 representa um terço do total das receitas. Para aumentar a penetração, a venda de smartphones na operadora triplicou no último ano e, introduzir este hábito nos particulares, a operadora vai disponibilizar com descontos equipamentos topo de gama da operadora, como o iPhone. Está a viver há pouco tempo em Santa Cristina do Couto, Santo Tirso, mas já é bem conhecido pela população pelos furtos que fez em todos os cafés da região. Arnaldo Olhos de Gato, alcunha pela qual é tratado, já foi detido cerca de 80 vezes nas últimas semanas, mas foi sempre libertado pelos juízes. A população está indignada e sente-se insegura. Está a viver há pouco tempo em Santa Cristina do Couto, Santo Tirso, mas já é bem conhecido pela população pelos furtos que fez em todos os cafés da região. Na madrugada de quarta-feira, Arnaldo, de 29 anos, foi apanhado em flagrante pela PSP a roubar no interior do café Terrio. O juiz do Tribunal de Santo Tirso, que o ouviu, voltou a libertá-lo para desespero dos habitantes da pacata freguesia. Para entrar no café, o ladrão cerrou as grades da janela da casa de banho. Quando se apercebeu da chegada dos polícias, ainda tentou fugir, mas foi interceptado com 71 euros que tinha retirado da caixa registadora, comida e alguns isqueiros. Arnaldo é conhecido por roubar tudo o que lhe aparece à frente. Vizinhos dizem que até porcos e pássaros rouba nas redondezas. Ninguém se sente seguro com ele em liberdade. Despedido da fábrica em que trabalhava, o jovem quer emigrar. Diz que isto está muito complicado, que não consegue emprego nem na serralharia, nem em nada, que tem de ir para o estrangeiro. Os cafés são os principais alvos de Arnaldo. Segundo os moradores, nenhum estabelecimento escapou. Os números do desemprego nacional nunca estiveram tão mal. Os jovens até aos 24 anos voltam a ser altamente fustigados pela falta de trabalho, a precariedade voltou a crescer, o desemprego dura cada vez mais tempo, os salários líquidos estão a cair de forma pronunciada, sobretudo na região de Lisboa, e há cada vez mais pessoas consideradas ativas, empregados e desempregados, que têm nos apoios sociais a sua principal fonte de rendimento. Apesar dos sinais de retoma na atividade, a crise está a agravar seriamente no plano social. Segundo o inquérito ao emprego divulgado ontem pelo Instituto Nacional de Estatística, o desemprego subiu para 10,1% da população ativa, ou 563,3 mil pessoas, no quarto trimestre de 2009. Em termos anuais, o desemprego atingiu uma média de 9,5% dos ativos, 529 mil pessoas, o valor mais elevado sempre quando se justapõem as séries disponíveis do Instituto Nacional de Estatística, Eurostat e Banco de Portugal, que, no seu conjunto, remontam ao início da década de 50 do século passado. A crise no mercado de trabalho, com a destruição de 144 mil postos de trabalho em 2009, uma quebra de 2,8%, tornou evidente que há cada vez mais portugueses considerados ativos a trabalhar ou à procura de trabalho, que dependem sobretudo dos apoios sociais dados pelo Estado e não dos salários. No último trimestre de 2009, estavam nessa situação de alta dependência face ao Estado 578 mil pessoas, mais 19% do que no mesmo período de 2008. O número é explicado pela explosão do desemprego e pelo aumento da abrangência do subsídio de desemprego normal e do subsídio social para desempregados pobres, 225 mil das 563 mil pessoas sem trabalho estavam a receber apoio. Também esconde um acréscimo no número de pessoas que, estando empregadas, ganhavam algum tipo de pensão ou reforma, cerca de 330 mil, sendo essa a sua principal fonte de rendimento. Em contrapartida, há menos 3,4% de empregados que têm no salário o seu principal meio de sustento. Estes números não incluem os mais de 2 milhões de reformados inativos. Segundo explicam vários especialistas, este cenário mostra que a ação do Estado, sobretudo num país pobre, face aos pares europeus como é Portugal, decisiva em épocas de crise, porque segura as pessoas no mercado de trabalho, evitando a acumulação de tensões sociais graves, mas, adicionalmente, pressiona as contas públicas num momento historicamente difícil. Obriga, por exemplo, a que a consolidação orçamental, redução do déficit público de 9% para 3% em 2013, tenha de ser feita com muito cuidado e noutras áreas que não esta, observou Pedro Adão e Silva, politólogo. Nesta altura é impossível cortar na despesa social. Em termos estatísticos, não há empregos a serem criados, sejam muito ou pouco qualificados. Nada. Por isso é que estas políticas são fundamentais para ajudar milhares de pessoas a atravessarem esta crise. Esperemos que isto passe rápido, acrescentou. Raimundo Torres, diretor do Centro de Estudos da Organização Internacional do Trabalho, considera que a redução do déficit pode conviver com generosidade nos apoios sociais. Os programas para o emprego não são caros em termos relativos, é preciso que fique claro que a prioridade número um é sempre o emprego. Este economista, que já passou pela OCDE, defende que politicamente é difícil de justificar um alastramento da exclusão social e os governos vão querer sempre fazer alguma coisa para combater isso. Quanto mais tarde se agir no apoio ao emprego e ao desemprego, maior o custo para as contas públicas, para os contribuintes. Luís Mira Amaral, economista e banqueiro, tem uma visão bem diferente. Só é possível reduzir o desemprego e a dependência das pessoas em relação ao Estado se os salários forem mais baixos e competitivos. Portugal está mal, precisa de medidas duras. O preço a pagar é alto, mas é melhor haver mais desemprego com pessoas a ganhar zero ou haver emprego com pessoas a ganhar menos, questionou. Desemprego jovem, 22%. Os dados ontem divulgados mostram que os jovens voltam a ser bastante penalizados pelo fenómeno do desemprego. Este problema mostrou uma tendência de normalização e até de descida até meados de 2008, mas desde então que o desemprego disparou entre os jovens. No final do ano passado, a taxa de desemprego nas pessoas com menos de 25 anos subiu até 22% do total, afetando cerca de 100,3 mil jovens. Em termos anuais, as séries do Eurostat e do INE revelam que desde 1986 que não havia um ano tão hostil para os trabalhadores mais novos, apesar de serem os que menos ganham. Os salários líquidos mensais dos trabalhadores por conta de outrem também estão a ajustar por baixo, sobretudo em Lisboa, região onde prevalecem serviços, mostra o Instituto Nacional de Estatística. O salário médio em Portugal aumentou apenas 5 euros, em 0,7% em 2009, mas em Lisboa a descida chegou a 65 euros por mês, o que equivale a uma quebra de quase 7%. E por hoje é tudo. Eu regresso de hoje a 8 dias. Tenha uma boa semana.